8 no meio, autorizado ELS Exigência, informe estabilizado. Autorizado ELS X-Ray, informará estabilizado, gol no 8 no meio. Estabilizado em ILS, gol no 8 no 6. 8 no 6, complete final ILS, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, bom dia, gol no 8 no 6. Bom dia.